No 645, 7 milhas noroeste do aeródromo, reporte visual para cancelamento do plano IFR. Tá visual já, senhor. Paulo, cliente, plano IFR cancelado hoje. Fica aí de minutos. Desce para 1510, torre 118.95. Sim, 518.95, obrigado. Atenção aeronave, na escuta do controle, radial 344-19 milhas, santo. 800 agora, envolve o campo. Gente, voo no 645, complete a aproximação para a pista 1-0, retorne ingressando o curta final de 3 milhas, cabeceira 1-0, evite ingresso na área amarela. Afirmativo. Aqui plotado com a final de 3 milhas, não vai ingressar na área restrita. Guarulhos, autonomia 3 horas e 42, para o táxi. Tá 3567, táxi autorizado via parte 1 no táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 1-18, decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. 0 no táxi, torre 1-18, 869, autorizado, chame táxi. Parar para o táxi, boa noite. Não, vou baixar o travado, 645. Gente, gol no 645, avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-40 graus, meia dúzia de nós. E no pouso, na 1-0, no 645. Copia? Autorizado para Vitória, nível 180, via Golf 677. Decolagem pista 1-0, após decolagem mantenha para o até 3 mil pés, após curva direita no perfil da saída da El, após da El, posição coral. Controle 120, decimal 8, transponder 5455. Na proa até 3 mil, primeira curva direita no perfil da Dael, após coral. 208, o controle 5455, transporte 2591 da Azul. Azul 2591 no correto, parte 3, chame pronto, espero que você não meta. Pode não. Alô, voo 1869, está pronto para o táxi. 184 a bordo, alternante com 3 horas e 5. Voo 1869, táxi autorizado via parte 1 no táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 1-18, decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Parte 1 no 5, já ponto 010, torre 3589. Obrigado, bom trabalho. Igualmente. Alfa Vitor Oscar, autorizado o reboque, reporte no través do portão 05. Direita 219, Geron, reba 5, boa. O Avianca Alfa Vitor Oscar na remota 14 na escuta do sol. Prossiga. Confirmando Alfa Vitor Oscar na remota 14, está livre de iniciar o reboque. Reporte passando através do portão 612. Positivo, senhorita. Informará. Graças, iniciando. Salvo 1645, livrou a nós. Bruno 645, táxi de Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. 0 graus, meia dúzia de nós, autorizado a decolagem, pistão no zero. Autorizado a decolagem, tá? 3,5,7. Tá. T567 decolado aos 40, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, bora. Correio, boa noite, 1869, boa noite, autorizado a alinhar e manter o cabeceirão no zero. Alinha e manter o cabeceirão no zero, boa noite, 69. Solo Salvador, azul 4206, posição 1, solicita acionamento de um ponto de marcamento e a porta de mim. Azul 4201, ciente, reporte iniciando pushback. Oscar, passando aqui através do 06. Alfa Vitor Oscar, ciente, autorizado para seguir até o Pátio 3, reporte ao término. Ah, positivo, reportará. Boa noite, né? Uno 869, decolado aos 44, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, boa noite. Controle, contado radar na decolagem, após treinar o pés na reta, esquerda, direto bom. Uno 869. Atrem pro 836, após esquerda, bom. Seu 4206, chamo pronto para o táxi. Salvador, boa noite, 3297, informação para a Papa, Papa, Equador. São 3897, só um instante, Papa, eu para a sede da Eule da Mótima. Da Eule da Mótima, aguarda, é o 3297. 128, decimal 8. 228-3567. Salvador, boa noite, é o Azul 2712, Frank Beck. Ok, aí pedi pra tirar a BMO e mandar ela pra Congonhas. Vai deixar a aeronave aqui. Mas aí falei pra ele que tá tudo ok aqui, tá passando no teste. Azul 2712, número 2 para a cópia, prepara a saída Pucajão, corrigindo. Prepara a saída Conde, aguarde cópia. Gente, aguardando com a Conde 2712. Copia? Cópia tá 3297. Autorizado para Guarulhos, nível 320, via pêndulo 10 até Taubaté. Decolagem pistão no zero, após decolagem mantenha proa até 3.000 pés, após curva direita no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5460. Guarulhos autorizado, 320 nível, apresurou 1-0 até Taubaté. Decolou 1-0, mantendo a sua até 3.000, depois direita da Eolida Mótima. 1208 ao controle, 5460, transponder até 3897. 3897 correto, reporte pronto para os backs no momento. 3897. Solo Azul 2591, posicionamento. Azul 2591, não aguarde para início, puxa. Mais curto. Uno 869, passa 1-40, chama centro, Recife, frequência 128, decimal 8, gol 869. 328, boa noite. Sax Azul 4206, tá com 123 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternando Fortaleza. Alô 4206, táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no zero, ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste 10 no 5, bom gol. Ponto de espera via Índia, torre 1895, azul 4206. Azul 2591, observe a aeronave da Bianca sendo rebocada neste pátio. Após liberação da mesma cauda, autorizado, chame táxi. Atenta a Bianca na cauda, vai para o táxi, reportará para o táxi 2591. Dono 705. Negativo, sem chance. 1-2, copia. Afirma. Autorizado para Aracaju, via Golfo 677, nível 170. Decolagem pistão no zero, curva à esquerda após decolagem, perfil da saída Conde. Controle 120, decimal 8, transponder 5457. 1-70, está autorizado para Aracaju, decola da 1-0, curva esquerda, perfil da Conde, na Golf 677, 208, controle, 5457, transponder, cotejou o azul 2712. Azul 2712, correto, parte 3, chama o pronto, puxa bem, acionamento. Camarinhos, para puxa acionamento, obrigado, azul 2712. Consegue conforme o acordo firmado entre as companhias, e desceia para a base pela direita da pista 1-0. Okay. você é a Alfa autorizada da colagem, pistão no zero, vento 160 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e manter cabeceirão no zero. Ali manter no zero, 4206. Azul 2591 está com 4-1 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Galeão, pronto para o táxi. Azul 2591, no táxi autorizado via Pátio 1, no táxi Índia, até o ponto de espera pistão no zero, ponto de espera torre em 1, 18.95. Ajuste no zero, no 5, bom voo. Via Pátio Índia, ponto de espera no 0, 295, bora. A curva na direita. Serra Alfa, controle. Sobe 140, né, Serra Alfa. Serra Alfa, autorizado, subir até 140. O 4206 autorizado decolagem pista 10, vento 140 graus, 08 nós. Iniciando 4206. Vai controle. Somente para informação, o paciente que a pistinha usa é 17, prossegue para pouso pista 10, a programação será Mari, Momba, e após Momba o voo para interceptar uma sinal de 3 milhas em modificando as regras para visual pista 10. Salvador, o azul 2712 para push e acionamento no pátio 3. Ponto de espera. Alfa Vitor, ótica no pátio 3, na escuta do som. 208, obrigado, uma boa noite. 4206. Olá, 2591 na linha e manter, pistão no zero. E manter no zero, 2591. 810, fala 16. Rio 4206, contato radar na decolagem, Subal 330, da presente direto Jama. Presente direto Jama, azul 4206, subirão 330. Ele Vai Mike Oscar November Bravo Alfa. Afirmativo. Curva pela direita. Fazer um livre declarar da novela. Controle Salvador, boa noite, é o Delta Eco November? Delta Eco November, você está voando na proa 275? 270 agora. Sim, a proa 270, Delta Eco November, descida autorizada até 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, aguarde vetores para interceptar o ILS X-ray da pistão no 0. Para 4 mil, no 0 no 5, aguarda vetores, Delta Eco November. Olha, início do push, a TR da Azul finalizando o push no pátio 3 e já está aqui a retaguarda. Bora, seu centro, aguardar. Uno decolado aos 2100, chame agora o controle 120 decimal 8, tenha um bom voo. 208, obrigado. Tapão para a Sierra, prossiga. Reporte no ponto de espera do hotel para ingresso na 10, Papa Alfa Sierra. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 10, Papa Alfa Sierra. Controle, muito boa noite, Azul 2, 5, 9 horas. Confirme chamando a torre. O 2591 tem condições de usuário de voar na proa 165? Afirmo. Presente voa na proa 165, sube inicialmente para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Girando à direita 165, subindo para 4 mil, 2591. Lima, solicita autorização para giro de motor em marcha lenta por 5 minutos, já autorizado pela Infraero. Azul 2591, em caso de falha, ao se afastar 25 milhas do VRD Salvador, reassuma a navegação na proa de coral. Aguarde para a sessão. Azul 2712, táxi via pátio 1 no táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre em 118 decimal 95, ajuste 1 no 0 no 5, bom voo. Autorizado táxi, pátio 3, Índia, ponto de espera da 10, chama 1895, Azul com 1015. Azul 2712, muito obrigado, bom trabalho, boa noite. Igualmente. TAM 3897, coordenem com a equipe de solo após passagem do ATR da Azul, a causa, autorizado, chama táxi. Autorizado coordenação após passagem do ATR, chama táxi, TAM 3897. November desça para 3 mil pés, ajuste no 0, 1 no 5, aguarde o último vetor para interceptar. Para 3 mil pés, é, certo, é foda. Autorizado a decolagem, pistão no 0. Sério, são 3894. Salvador, boa noite, o Azul 2715 com a informação Quebec, mantém uma caixa de ar para o 2715, confirma intenção de pouso, pista 10 ou 17 de Salvador? Pista em uso 17. 10. O 2715 tem condições da presente de programar o fixo bonf? Afirmativo. Controle de bonf, azul 2715, reporta no ideal de descida. Olha. Afirmo, Guarulhos. Sente autorizado o Guarulhos nível 360 para Zulu 10 até Peraí, voa 1 baixo para Zulu 444 agora. Decolando 10 da Eulê da Morte, vai manter a prova de decolagem até 3 mil pés após curva direita. Controle 120 259 correto, remoto 12, chame pronto. Vai passar para o puxa, só na pra 259. 115, Delta, fazendo. Salvador, boa noite, o Azul 27 no 2 está na Índia, pronto. Azul 27 no 2, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1 no 0. Alinha e manter na 1 no 0, Azul 27, 1 no 2. Sua Sierra decolada 05, controle agora 1 no 2 0, decimal 8, bom voo. 1 no 2 0 8, graças. Controle Salvador, Papa Alfa Serra decolado, cruzando 1.300 pés. Alfa Serra, suba para nível de voo 240, mantenha o rumo de decolagem até o nível 100. Subindo para o 250, vamos manter a reta até o 100. Confirmando 150, Papa Alfa Serra. Voo 2591 para informação. Tráfego agora na posição de 2 horas, 17 milhas, como sul, passando nível de voo 070. Sente, 259, visual com o mesmo. Alfa Serra, confirme código transponder alocado, não tenho contato radar com o seu tráfego. Alocado 1145, Alfa Serra identificou. Sente, reporte passando nível de voo 100 para a Alfa Serra. Agora cruzando 100, Alfa Serra. Alfa Serra, Serra, coloque seu fone em posição normal, não tenho contato radar ainda com o seu tráfego. Já está normal, vai reinicializar o sistema. Delta com November desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado a final ILS, feito, estou no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado, Delta, é com November. Para descida azul 2715, Salvador. Azul 2715, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. 4.000 pés ajustado no 0 no 5, 27 no 5. 4.000 pés ajustado no 0 no 5. 4.000 no 0 25, azul 27 no 5. O 3894 somente para informação, você segue como número 3 para pouso. Temos duas aeronaves com prioridade prosseguindo para pouso, que estão no 0 de Salvador. Alfa Terra, confirme nível de passo. Cruzando 095. Sim. Agora cruzando 100. 100. Gente, o Papa Alfa Serra tem condições de seguir direto para a área? Afirmo. Alfa Serra, faça o check transponder, stand-by normal e idêntico. Vai reinicializar novamente o Papa Alfa Serra. 2591 está agora a 5,6 milhas nordeste da posição coral. Resumo navegação para o de coral. Coral, 2591. Volta Eco November, completa a curva direita na proa 125 para interceptar o localizador. Delta Eco November. Delta Eco November, 125. Controle Salvador, boa noite. O Azul 2712 decolou. Azul 2712, da presente curva à esquerda. Correção, direita proa 155. 155 à direita para o Azul 2712. Alfa Serra, da presente, chame Centro Recife. Alfa Serra. Controle de Salvador, é o Azul 2712, já na magnética 1955. Poderia confirmar, senhora, por gentileza, o motivo da proa, sendo que a nossa saída seria a ponte, né? Quem está prosseguindo a subida, temos um tráfego recebendo espera na posição Monda. O 2712 da Azul. Suba para nível de voo 170. 170, nessa proa, senhora? Negativo, nível subida para 170, mantendo a proa 155. Em caso de falha de comunicação, ao afastar-se 25 milhas Delta Mike Eco de Salvador, está autorizado. Da presente foi direto o Conde, azul 2712. Da presente, autorizado o Conde, 2712, confirma 170, livre da restrição. Livre da restrição, vou direto com o Conde, azul 2712. Ok, 2712, livre da restrição, 970, azul 2712. 195 ajuste, autorizado de Apache 1, Índia, 1090, 2895, vamos lá próximo, 3297, obrigado, contra parte. Marcelo Jabon agora. Do 4206, chame Recife, 12685, alternando no 2545. 2685, 2545, 4206, obrigado. Teco November já estabilizado? Ainda negativo. O Teco November completa o final do procedimento que ocorreu no 895? 895, 7. Azul 2715, controle? 250, prossiga, 2715. Se espera da presente posição com curva pela esquerda, o rumo de aproximação será o rumo 120. Se espera na presente posição? Firmo. Pela esquerda, rumo 120. Lima, tio. Controle de Salvador, Eco Golf Oscar. Eco Golf Oscar, este é o controle Salvador. Preparação para prosseguir na descida, curve agora à direita, para o A270. Direita 270, descendo para o 180, Eco Golf Oscar. Eco Golf Oscar, livre descida para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Uma 645, copia? 6 horas, copia. Autorizado para Vitória, nível 360, via Perisk 50. Decolagem, pistão no zero, mantenha a proa de decolagem até 3 mil pés, após curva de direita no perfil da saída da El, Leda e Deve. Controle 120, decimal 8, transponder 5470. Una. Para prosseguir final da pista 10 de Salvador. Caso de falha, após 130, pro de dona para finalizar o relé. E 4703, mais uma meta. E 1645, correto, portão 5, chame pronto, espere fundamento. Corrigindo, portão 2. Tá pronto já. Entendido, pronto no 02, autorizado, chame táxi, 1645. Sim, vou chamar a táxi. Luna 705, programa ótica sobre posição Alagoinhas, livre descida nível de voo 100. Ótica sobre Alagoinhas, descida 100, voo 9705. Luna 705, informa que será número 4 para pouso, previsto 3 óticas sobre posição Alagoinhas. 705. Confesso essa informação, tráfego, posição de 3 horas, 10 milhas, no rumo oeste, mantendo o nível de voo no 50 a 29. Passa 29, correção. Completa essa ordem aí para frente, 3894. Fiz uma ordem sobre a posição Mambo, 3894. Que vou fazer controle? Comigo. Para o localizador, curve a esquerda, proa 135. Esquerda 135, é o Golf Oscar. O Golf Oscar livre descida para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. para 3 ou 10, já ficou claro. Positivo, faça mais uma rota sobre Mombleton 3894, tráfego número 2, ainda aproximando para a pista na 0 de Salvador. Mais uma rota, exatamente. Passagem 0550, tem rota sobre a Lagoinha, já ao nível 1900, tem que ser reduzido. Quente, faça rota sobre a Lagoinha, descendo para nível de voo 100, voo 1705. 1705. Eco Golf Alpha completa curva esquerda na proa 120. Solo Zuno 4, autorizado backtrack, retorno via pista, resposta liberando o taxiway hotel, Delta Eco November. Mike Alpha Delta, solo ciente, frequência livre, uma boa noite. Eco Golf Alpha desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Nessa prova, o senhor intercepta o localizador reposto estabilizado. Okay. 3894, controle. 3894. Pode completar a rota e está autorizado a seguir para final de 3 milhas afastado da captura 190, reposta visual para modificação das regras. Gente, então bloqueia a bomba, entendeu? Bloqueia a bomba e prossegue para a esquerda até o final da 190. Afirmativo. 10, após direita na Dael, o vento 150 graus com 07 nós, livre da colagem da 190. Livre de colagem, mantendo pro até 3 milhas da 3897. Continuar descendo para 3894. 3894, ele precisa para 4 mil pés inicialmente, ajuste no 0 no 5. 4 no 705, livre descida para nível de voo 080. A gente mantém o ponto de espera, gol no 645. Completa o final do procedimento, torre no 8.95. 8.95, é contrário. 3.894, livre descida para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Eco Golf Oscar, continue a aproximação, pista no zero, aguarde a autorização de pouso. Focado. 3897, decolado aos 18, controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, muito obrigado, boa noite aí pra você ver. Senhor, boa noite, ó, tá, 3897, decolou na sexta, escuta, batendo por lá. 3897 tem condições de curvar em condições visual na Pro 140? Afirmado. Na Pro 140 em condições visuais subindo para nível de voo 320. Ok, na Pro 140 subindo para 320, obrigado. Seis, sete, no cinco, controle. Passou isso, quanto para chegar? Abandonei a escada presente, curve a esquerda, proa 135. Esquerda 135, sobre vetores, cara. Sobre vetores, o azul 275. Relativo 135, qual seria o limite? O limite será a radial 340 Salvador. 340 limite, azul 275. Eco Golf Oscar, Bip Chicago, vento 160 graus, 079, autorizado pouso, pista 10. Eco Golf Oscar. Explicação das regras. O que mais você vai passar? O 2715, se você tem condições de assumir a navegação na proa de bombos para interceptar uma final de 3 milhas visual para capitão 10 de Salvador? Afirmativo, vou na proa de bombos para interceptar a final, azul 2715. 715 está a 2 milhas na esta posição, bom que você assuma a navegação na proa de bombos para interceptar a final visual. Afirmativo, vai assumir na proa de bombos para interceptar a final visual, 2715. O 1705, livre descida para nível de voo 060. Livre descida, 060, voo 1705. 3897, está presente. Confirma o ideal para a Motiva. Para a Motiva 06246. Presente na sua navegação para o Edileda, são 3897. Agora 45 milhas, nordeste da posição Leda, resta navegação para o Edileda. Ok, então na proa de Leda da presente. Obrigado. ...3894, reporte visual para modificação das regras. Pode. 3894, modifica as regras da presente. 645, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Ali mais tem, 645. 3894, controle. Primatinho, caneta, modifica a visual da presente. 3894. 3894, plano modificado aos 2121. Desça para o 1500 pés para instruções de torre de pouso. Chama agora a Torre Salvador. Frequência 1-8-95. 2895-1500, tá? 3894. Já 01, desça para nível de voo 090, aguarde instruções. Azul 2715, desça para 3 mil pés, ajuste no 015. 3 mil pés, no 015. Azul 1705, controle. Sobrancelho, sempre nas costas. Todos os pacientes que a pista em uso é a pista 17 e para pouso na pista 10 de Salvador, você tem que seguir para o fixo BOMF. Após o fixo BOMF, você segue para uma final visual de 3 milhas da capiteira 10. Afirmativo, estamos sempre em Azul 1705. Gente, desça para 4 mil pés, ajuste no 015, está presente e reassuma a navegação pro de BOMF. Desce 4 mil, começo 15, está presente e reassume BOMF, voo 1705. Azul 2591 está agora 5 milhas nordeste da posição coral, serviço radar encerrado, chame Léo 120 decimal 1. O Golf Oscar liberando? Quase. Reja 01 no controle? Reja 01 no controle. Protege para pouso no 0 ou no 7 de Salvador? Pouso no 0. Entre os pacientes que se roda presente na da posição bom e após o senhor interceptar uma sinal de 3 milhas de visual para a pista no 0? E depois, final de para a 01, reporte no ideal de descida. Depois para o Tarja 01. Tarja 01, a senhora identificação? Tarja 01, tem que 2715, desça para 2 mil pés, ajuste no 015. 2015, 2715. Qual que vinha o sequenciamento? Segue para número, você segue agora como número 2, número 1, tráfego da SAM, agora girando 3 milhas para final visual do 1-0. Mantive então, segue via bomb para final de 3 milhas, como número 2, 2705. 1705, desce inicialmente para nível de voo 070. 070 inicialmente, 1705. 705, para informação, você segue tráfego da Azul para a pista 1-0 de Salvador, como número 3, tráfego agora posição de 1 hora, 22 milhas, tráfego rumo sudeste, passando 060 para 2 mil, pés 1 Alfa Tango 72. Confirma seu indicado? 705 para 2209 indicado, 705 tem condição de reduzir para 209 de indicado? Ah, tem mais pelo. Reduzindo 209, gol 970. 2009, gol 705. Controle, boa noite, gol 1645 decolado, batendo proa. Gol 1645, mantém o rumo de decolagem até 3 mil pés, após voo direto Leda. 3 mil na proa, após Leda, 645, sobe ao 360. 3897, seu presente está autorizado, voo direto Motiva. Ok, direto Motiva, muito obrigado, querido. Do 2715, informa que são canceladas as inscrições na posição bomb, deixa para 2 mil pés, ajuste 1-0 no meio, lembrando que após bomb, se for intercepta, uma sinal visual de 3 milhas para pista 1-0 de Salvador. Reporte visual para modificação das regras, azul 2715. Imagina, dá presente da visual, cancela o 2715, desce para 2 mil para interceptar a final visual. Azul 2715, plano modificado azul 1-0, 1-6, aguarde para, desça para 2 mil pés, aguarde para descer a altitude mais abaixo. 2 mil pés, vai descer o azul 2715. Azul 2712 está agora 1-0 milhas, sudoeste da posição Cone, serviço radar encerrado. Chame o controle na Cajuna, frequência 120 decimal 3. Azul 2712 vai chamar a Caju 203. Obrigado, boa noite. 121 decimal 9. Direito 219, 3294. 395. Ok, chamando agora Recife 125, decimal 1, muito obrigado, boa noite, bom serviço. Boa noite. Bom, na 705, livre descida para 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-6, informe que estão canceladas as inscrições da posição bomb. Já autorizado 4 mil, 1-0, 1-6, canceladas as inscrições na posição bomb, ou 1-7, 0-5. 2715, controle? Sou escuta. Gente, para informação, o senhor deve manter a proa 180, evite a área amarela de Salvador, curve agora à esquerda, proa 180 para interceptar a final visual de 3 milhas. 180 vai interceptar a final visual de 3 milhas, azul 2715. Melhor para o 2715 aproximar para o 17, direita? Seria melhor para vocês também, hein? 2715, aceita a alteração para a final visual do 17? Está totalmente visual na final. Então desça para o 1500 pés, ajuste 17, correção, 1-0, 1-6, descendo para o 1500 pés. E como se está agora afastado 1-0 milhas da pista 17 de Salvador? Negativo visual, 2715 descendo para o 1500 pés. Se desça para o 1500 pés, aguarde para transferência de comunicações. Obrigado, tia. 1705, livre descida para 3 mil pés, ajuste 1-0, 1-6. 3 mil, 1-0, 1-6, 1-7, 0-5, da Gol. Do 2715, para instruções de pouso, chame o teu recalvador, frequência 1-8, decimal 95. 1-8, decimal 95, azul 2715. Bono 705, completa a redução agora, 1809. 1809, Bono 705. 705, somente para informação, tráfego da Azul agora na posição de 11 horas. 14 milhas, 1 sudeste, passando 4 mil para 1.500 pés, tráfego agora segue para pouso na pista 107. Paciente sem não possui contato visual com o tráfego, Bono 705. K01 já no ideal de descida? K01 no ideal de descida. K01 desce para nível de voo 050. 050 para já. Autorizado pouso, pistão no 7, vento 130 graus, 08 nós. Pouso autorizado na 17, azul 27, 15. Para o táxi com 1,966 voltas. Sinal 6259, confirme autonomia alternativa. 4 horas e 30, alterna água de Aleão. Sim, táxi autorizado via parte 1, no táxi Índia, até o ponto de espera, pistão no 0, ponto de espera, torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 0, no meio, agora um bom voo. Autorizado, táxi via parte AJ01 avisa para 4.000 pés, ajuste no 0 no 6. Ajuste no 0 no 6, 4.000 pés para AJ01. Bona 705, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 6, resposta visual para modificação das regras. 2.016, passará visual, 1.705. 1.645, chame recife no 251, alternando no 3.395. 251 no 3.395, né, 4.5, cobrante. Oceaner 6259, a linha decola, sistema 0, vento 120 graus no 09.